a Rádio Ônibus e o Destaque Juntos na Web. Uma pitada de pó de osso de chimpanzé, da saliva de um lagarto ou um pedaço de cérebro de um urubu. Não são os ingredientes da poção de uma bruxa de contos de fadas, mas algumas das substâncias que impulsionam o bilionário tráfico ilegal de partes de animais, apregoadas como remédios milagrosos para uma série de doenças como a asma, o câncer ou a AIDS. Junto a produtos mais conhecidos como o chifre de rinoceronte, as escamas de pangolins ou os ossos de tigre, o tráfico de outras substâncias com frequência de espécies em perigo ou ameaçadas é mais secreto, embora não menos rentável. Cavalos marinhos empalhados, garras de bichos preguiça, brânquias de jamantas ou embriões de macacos. E embora alguns destes elementos façam parte de receitas ancestrais prescritas por médicos tradicionais na Ásia e na África, outros são simplesmente vendidos como falsos medicamentos milagrosos por charlatões, apontam os especialistas que, reunidos em Medellín, na Colômbia, também alertaram para uma extinção em massa de espécies. Nunca criticaremos as práticas tradicionais, disse John Scanlon, secretário-geral da Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies em Perigo de Extinção. Mas denuncia aqueles que abusam de pessoas muito vulneráveis ao oferecer-lhes certos produtos da vida selvagem como possuidores de propriedades que não estão associadas com a medicina tradicional. Estes incluem os chifres de rinoceronte para curar o câncer, uma afirmação não demonstrada que ajuda a dizimar as populações desses animais majestosos.